Divino Farol. Conta-se que um capitão ainda bastante jovem tinha acabado de se formar na Escola de Oficiais da Marinha e estava servindo num grande navio de guerra. Sua frota estava fazendo exercícios no arquipélago em meio a milhares de ilhas. Eles já estavam chegando ao final do dia. O tempo estava péssimo, com névoa densa e a visibilidade muito ruim. Num certo momento, o vigia avisou ao comandante que havia uma luz piscando do lado direito. O comandante perguntou se a luz estava constante ou em movimento. E o vigia confirmou que a luz estava parada e num curso de colisão. O comandante mandou uma mensagem para o suposto navio, informando que ele estava numa rota de colisão e que seria necessário mudar seu curso em 20 graus imediatamente. Recebeu a seguinte mensagem: é melhor vocês mudarem seu percurso imediatamente. O capitão pensou que a tripulação do outro navio não sabia quem ele era e transmitiu outra mensagem: eu sou um capitão, por favor, mude seu percurso em 20 graus. Veio outra mensagem: eu sou um marinheiro de segunda classe, senhor, e estou alertando que é preciso mudar o curso do seu navio, senhor. O comandante ficou enfurecido e enviou sua mensagem final: estou no comando da mais importante nau da frota. Não podemos manobrar tão rápido. Mude seu curso imediatamente. Isto é uma ordem. Então, o comandante recebeu a mensagem final: senhor, é impossível mudar nossa rota. Isto aqui é um farol. E eu sou apenas o faroleiro. Ao longo da sua trajetória evolutiva, não foram poucas as vezes que homens investidos de cargos importantes ou em posições de destaque têm se deixado levar pela soberba e pela vaidade, a ponto de não perceber a realidade que os cerca. A história registrou inúmeras dessas situações, mas a mais célebre foi a ocorrida com Jesus. Quando o mestre de Nazaré se posicionou diante dos doutores da lei, dos poderosos, dos que se julgavam acima do bem e do mal, qual farol iluminando a noite escura dos corações, foi crucificado. Aqueles homens não admitiam que um simples carpinteiro, sem títulos nem riquezas materiais, pudesse lhes indicar o rumo que deveriam seguir para evitar o naufrágio na escuridão das próprias trevas. Investidos dos poderes transitórios e das glórias terrenas, fecharam os olhos para a grande luz que veio à Terra para iluminar consciências e perfumar corações. Enceguecidos pelo brilho do ouro, desdenharam o maior tesouro já conferido à humanidade. Pseudo-sábios, iludidos pela prepotência do falso saber, desprezaram aquele que foi e continua sendo o maior sábio de que se tem notícia. Cegos pelo preconceito de raça, de casta e de religião, não aceitaram a orientação do sublime farol que veio a este mundo de misérias para conduzi-lo, como nau desorientada, ao porto seguro de um reinado diferente que ele próprio exemplificou. E não obstante todas as resistências oferecidas pelos poderosos daquele tempo e por alguns da atualidade, o divino farol continua orientando a todos os que, cansados de se debater na noite escura dos sofrimentos e nas tempestades geradas pela ignorância, desejam chegar a um porto seguro. E assim prosseguirá até que todas as ovelhas do aprisco voltem ao seu redil, até o final dos tempos, conforme ele mesmo afirmou. Jesus é estrela de primeira grandeza. Fez-se na terra um humilde carpinteiro para se achegar aos corações doridos daqueles que estavam dispostos a saciar a sede de esperança e seguir seus passos luminosos. E embora desprezado por muitos, continua sendo o divino farol a indicar o caminho que conduz ao Pai, através dos seus luminosos ensinamentos.